Na hora do nascimento de Jesus, uma grande estrela despontou no céu. E como fogos de artifício, começaram a pipocar outras estrelas da noite. Uma revoada de tucanos e araras iniciou um alvoroço e com centenas de pássaros, os anjos de Deus começaram a cantar alegremente.